É porque sim, sim porque quer, quer porque dói, dói porque fiz, fiz mesmo assim, já que perdeu o sabor, ganho o jornal. I'm wondering why I'm trying to get out. Como trator aplaude o fim, grama de fé sobre o caixão. A colher lege o refroid. Je suis petit, plus grand que toi. Fiz o que fiz, a turma pede mais. Eu faço igual. Quem sabe o gosto do capim? Quem traz no rosto algum suor? Nasce carvão. Cuerpo ciudad, la confusión. Niños después de su terror en la ventana, un disco voador. Isso que a pele não sarou, que no meu sangue se escondeu, no sol secou. Missa em latim, quieto robô, primeiro passa o que eu passei, e agora estanca, arranca tua raiz, teu pulmão, fica de pé, é porque dói, dói porque não, propõe o nó, perdoa o que virá. Dissolve em si, dentro a razão ri-se da cicatriz, presa de anzol, chora o verniz, risca pincel, deixa viver.